sem pose. Do lado podre nas flores se esconde, longe da percepção que foge, concentrada onde coube. Mas atenção pra que hoje percebesse que o preço maior tava na simplicidade que ontem trouxe em si dores, sem distinguir sobre que necessidade e ambição. Mais tarde rumores, ganho triunfo na incerteza. O que deseja se revela, com sequela não é mais a mesma. No fim, Deus é bom, enfim, aqui concede força e der responsa indicada. Consumir, divide, não, nem ficção, só fixando o pé no chão. Onde estão situados, preparada a continuação, disponibiliza a visão, sangue expande a contradição. Ferido na luta, confio na busca, os filhos da respira, mas não reage. Herdeiro da ação, covarde, o medo é desvantagem, puta é miragem. O sonho não cabe nem uma parte da realidade. A chave é persistência, se tenta salve registro. Zéó na cena, CDG, Cris, Adriano e Grego. Uma pra cair, nessa se iludir, se destruindo, inimigo quer mais. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, aqui prosseguindo, sabe, Deus é mais. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, se destruindo, inimigo quer mais. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, aqui prosseguindo, sabe, Deus é mais. Arrebentando com a onda sonora, cada porta que se tranca, arranca do fundo da alma cada verso que se canta. Eu sinto que às vezes me cansa, me sinto perdido sem rumo, caído com fundo nesse submundo onde a vida quase não tem importância. Prefiro manter distância dos falsos malucos. Não julgo quem diz que tá junto, mas conto no dedo quem mesmo é parceiro. Momento no chão, com a mão te levanta. Deposito minha confiança somente em quem me ama. Lamento pros bicos que fico pensando, achando que eu tô iludido, caído. Aí que você se engana, levada insana que espanca. As comédia que fala demais, que nada faz e que não se adianta. Caminhar pra frente anda, que o tempo não espera e já era. Então seja você a mudança, passo por passo que nós avança. No trabalho, força e amor é necessário, encaro. Na luta construta, no sol, na chuva eu não paro. Atento, ligeiro, família em primeiro, armamento pesado. Meu rap na mente, eu só engatilho e disparo. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, se destruindo, inimigo quer mais. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, aqui prosseguindo, sabe, Deus é mais. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, se destruindo, inimigo quer mais. Eu vi uma pra cair, nessa se iludir, aqui prosseguindo, sabe, Deus é mais.